muitos estão fracos e doentes. Muita gente espiritualmente fraca. Muita gente que sabe uma série de coisas do reino evangélico. Sabe falar em línguas, sabe orar, sabe pregar, sabe mostrar o defeito, sabe mostrar o erro, sabe ser aquele que na igreja quer todas essas coisas, sabe tudo sobre o sistema religioso. Não importa se católico, se espírita, se evangélico, o sistema religioso. Sabe tudo sobre futebol, sabe tudo sobre negócios, sabe tudo sobre todas as áreas da vida, mas não sabe as coisas do Rei Eterno, do Senhor, o princípio da sua palavra. Então ele põe em execução o que ele sabe. Ele põe em execução bravamente, defendendo o reino, defendendo Jesus, defendendo Deus, defendendo a igreja. Ele põe bravamente o que ele sabe, e ele faz, e ele acontece, e ele briga daqui, e ele briga dali, e ele discute na igreja, e ele discute em casa, e na casa ele já sabe que não pode apertar a pasta de dente, e ele, quando alguém aperta a pasta de dente daquele jeito, ele fica nervoso, ele fica bravo, e aí quando alguém deixa a luz acesa, ele sabe que não pode deixar a luz acesa, então ele fica bravo, fica nervoso, então vira um caos a família, às vezes por coisas simples. Mas ele sabe as coisas de Deus. Ele fica... É alguém que até sabe algumas coisas, mas é fraco. Vem cá, vamos orar. Sabe o que é? Eu estou meio atrasado, meu compromisso está... Fraco. Olha, nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos buscar mais do Senhor. Ah, eu estou assim num tempo tão difícil da minha vida, sabe? Eu estou assim tão... não sei. E eu não vamos deixar mais para frente, esse negócio do, como é, do veredas aí, eu não sei se eu preciso disso, não, olha, na verdade, eu estou indo muito bem, fraco. Pastor, o negócio é o seguinte, eu estou lá em casa, mas sabe o que o diabo tem arrasado, Deus, o pastor, o diabo tem arrasado lá em casa, olha, sabe uma coisa, eu estou até saindo de casa, eu estou preferindo sair de casa, eu vou montar meu apartamentozinho, eu vou, olha, meu, fraco espiritualmente. Passa um amiguinho, passa uma amiguinha, passa uma atração, algum atrativozinho, ele embarca e vai, aí depois volta chorando. As dores da consequência de usar o pecado de Satanás, fraco espiritualmente. Muitos doentes, o fraco, talvez ele sofra consequências e gere consequências só para si. Mas o doente, geralmente, gera consequências espirituais para os outros também. Se o doente tem dor de cabeça espiritual, ele passa a dor de cabeça para o outro. Não, porque o negócio... Aí o outro, é mesmo... Daqui a pouco, um que estava cheio de fé já está assim, é mesmo... O doente sempre vai passando enfermidade espiritual para o outro. Doente espiritualmente, porque não discerne o corpo de Cristo. O que é não discernir? Simples, ouvir, mas não praticar. Ouve, mas não põe em prática. Não discerniu nada. E Paulo termina dizendo, e muitos que dormem. Esse dormir aqui foi uma expressão poética, uma expressão assim ilustrativa, porque na verdade é morrer mesmo. E muitos que já morreram. Não querem saber de mais nada, não dão fruto nenhum, sumiram, desapareceram da presença do Senhor. E muitas vezes até estão na igreja, mas já são mortos ambulantes. Isso é, não produzem fruto para Deus. Não produz fruto nenhum para Deus. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Podemos trazer tudo isso para essa dimensão temporal de agora, quando vamos tomar do pão e do vinho na ceia do Senhor. Mas precisamos muito mais ampliar isso para todas as outras áreas da nossa vida. Eu não posso caminhar nessa terra sem discernir as coisas de Deus. Irmão, eu vou te dizer com todas as letras, você pode vir aqui mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos, mais 15 anos, e continuar sendo um fraco, um doente ou alguém que já morreu e não sabe espiritualmente. Vir aqui não muda ninguém. Receber oração não muda ninguém. Ouvir o conselho do pastor e pedir oração e repreender Satanás não muda ninguém. A única coisa que muda alguém é a presença real de Jesus dentro. E quando Jesus vem e toma conta, nós não apenas ouvimos a Ele, nós colocamos em prática as suas palavras. Nós começamos a entender e discernir. Mas eu não tenho força, eu não consigo pôr em prática. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você te ajuda, te sustenta. E você vai vendo, não importa a velocidade, cada dia um pouquinho mais de vitória. Cada dia um pouquinho mais transformado. E é isso que o Senhor tem para cada um de nós. E ao discernirmos o corpo de Cristo, nós vamos vendo que a bênção do Senhor, o fluir da vida do Senhor, vem sobre nós e também influencia todos que estão à nossa volta. Quais áreas da sua vida é necessário discernimento das coisas espirituais? Quais assuntos da sua vida é necessário ampliar o entendimento, a revelação de como funciona o corpo de Cristo? Podemos tratar só das coisas de uma igreja local. O que é viver em comunhão com os irmãos? Nesses dias, uma semana. Semana passada, no domingo, Tiago, a Simone, Marconi, a Andréia e a Isabelinha foram alvos de um ônibus que bateu na traseira do carro deles ao saírem do culto e passaram a madrugada no pronto-socorro. Passaram o outro dia, a Isabela ainda passou mais uma noite. Hoje estão bem, graças a Deus, recuperando. Marconi ainda sofrendo muitas dores, a Isabela com a perna engessada, mas estão bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas como que, de uma hora para outra, num instante, nós somos vulneráveis a um ataque, a um acidente? Como? E eu fui para o lugar, o Marcos e a Cosmélia já estavam lá, outros irmãos vieram, fomos para o pronto-socorro, outros irmãos vieram, Marcos e a Cosmélia ficaram lá, o Marco Antônio e a Mônica ficaram lá, vieram também a mãe do Marconi, mais alguns irmãos lá. Eu saí 4 horas da manhã do pronto-socorro e quando voltamos cedinho no dia seguinte, ainda a Isabela ficou, o Marconi foi liberado, fomos para casa, levamos o Marconi para casa. E o Marco e a Valéria ajudaram demais durante essa semana. Outros irmãos ajudaram muito essa semana. Vários irmãos que foram lá na casa do Marconi. Ontem, o Francisco e o Gilberto foram lá para ajudá-lo a tomar banho no meio da dor. Quantos irmãos se mobilizaram? Os que não podiam ir, ligaram, se interessaram, perguntaram. Quantos irmãos se mobilizaram como um só corpo para servir aqueles irmãos? Para cuidar daqueles irmãos. Esta é uma faceta de discernir o corpo de Cristo. Discernir. Eu olhava para a Cosmélia lá dentro do pronto-socorro, ela e a Mônica, elas estavam assim a ponto de desmontar, porque não é fácil ficar ali dentro, e até tardão da madrugada. E eu não estava a ponto de desmontar, não. Eu vi as coisas e não... Não é fácil enfrentar certas coisas, irmão. Não é fácil. Tinha hora que você tinha que... Meu Deus do céu, eu tenho que cuidar da Isabela aqui, eu não posso... Não é fácil abrir mão de alguma coisa, mas quando vai discernindo o corpo de Cristo, nós vamos vivendo em comunidade, num só propósito, numa só unidade, num só coração. Mas, irmão, é mais ainda do que isso. O Senhor quer que a gente discerna o corpo de Cristo na nossa responsabilidade com o reino, a responsabilidade do testemunho, a responsabilidade do Evangelho sendo pregado com os nossos atos, com a nossa vida, dentro da família, dentro de casa, discernir o que é o corpo de Cristo. Eu não sou filiado a uma igreja evangélica, eu sou membro do corpo de Cristo. Expandir isso mais ainda. Eu não tenho que tomar uma decisão na força do meu braço. Eu não tenho que tomar uma decisão assim. Eu preciso entender como Deus ensina, como Deus dirige, quais são os princípios do eterno e colocar em prática para todas as áreas da minha vida: finanças, relacionamentos, negócios, trabalho, escola, família, em todas as áreas. Eu quero discernir, eu quero entender, Pai, como o Senhor funciona, o que o Senhor ensinou e colocar em prática. Esse é o Evangelho de Jesus. E depois que começamos a colocar em prática, irmão, é sem medida o poder transformador de Cristo, o que Ele vai acrescentando a cada um de nós. Nós não precisamos citar, mas existem aqui pessoas que o semblante já é outro, completamente diferente. Eu me lembro de alguns irmãos aqui que entraram pela primeira vez há quase um ano atrás, lá na Associação Médica. Eu me lembro do semblante deles quando entraram ali. E hoje nós vemos o rosto, o jeito de vestir, o jeito de se apresentar, o jeito de falar, tudo transformado, porque Deus vai fazendo assim. Nós vamos ouvindo, vamos colocando em prática e Deus vai transformando nossa vida. Assim é o Senhor. Mas alguém que não ouve, e alguém que ouve e não pratica, vai vivendo doente, fraco, sem fruto, morre espiritualmente. E não é isso que queremos para nós. Não é isso. Nós queremos discernir o que é o corpo de Cristo.